Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações legendárias, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 181º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Volta as crianças, Jorge! E neste episódio 181, eu, um capanga e dois queridos convidados, viemos falar a respeito de uma das animações mais surpreendentemente boas recentemente lançadas pela dona Prime Video, que é nada mais nada menos que A Lenda de Vox Machina. E para falar a respeito desta animação pra lá de especial, eu trouxe aqui o meu Feed Kenga querido do coração, o senhor J. Santos. Fala, Cabunco. Eu ataco, como sempre, só que eu sei fazer. Rola um dado. Tirou crítico, se fudeu. Foi um prazer jogar do seu lado. Tudo bem com você, meu filho? Vai, tudo excelente, caba. E galera tá adorando coisa... água de moringa, tá? Oxente, jura? Oxente. Juro? Tu não tá recebendo os feedbacks não, seu Feed Kenga? Oxente, tem uma jagunçaiada doida lá entrando pra falar comigo. E eu tô gostando, muito. Se preocupe não, que tem mais vindo por aí. Beleza, então. E também para falar com a gente sobre esta maravilhosa animação, diretamente do PodPixel, temos aqui o senhor Tom. Fale, Tom. E aí, seus lindos, vocês estão bem? Tudo em paz por aí? Eu vou bem, meu querido. Muito obrigado. Eu gosto assim. Quem tá assistindo tá bem também? Tu tá meio ruinzinho, como se tu tivesse bom alguma vez na vida, né? Que isso, cara. Fica ruinzinho, não. Tem uma garrafa de uísque ali que tá me deixando meio adoentado. Aham. Aí tem que tomar de 8 em 8 horas, né? Ouvintes, se vocês perceberem até o final dessa gravação a voz do Jota fica meio embaçada, vocês já sabem por quê, tá? É. Vou tentar resistir. Muito bem. E também do PodPixel está aqui, segundo a, dizem, a melhor parte da equipe do PodPixel, que é Madame Dona Tel. Fale, Tel. Primeiro, gostaria de dizer que esse povo mente muito. Segundo, bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Como estamos? E temos muito um cachorro bem ao fundo, muito animado, e participar do podcast. Deixa também. Agradecemos o convite. Se eles têm um urso, a gente não pode ter um cachorro? Pode. É isso aí. Ora, bola. Desde que não seja um cão zumbi. Por favor. Faz sentido. Né? Bom, voltaremos daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerd, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais um dia de recadinhos, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar deste episódio em que o participante Tom caiu e não voltou mais na edição a partir lá do meio do episódio. Então, é bem provável que vocês notem que ele não volte mais. Então, desculpa aí, gente. Segundo... O Água de Moringa, ele não vai ser mais semanal, ele vai ser postado no site do Paranerdia a partir dos dias 5, 15 e 25, com o próximo episódio a partir do dia 15 de março. Então, fiquem à espera aí que o Água de Mourinho tá, ó, sensacional. De resto, vamos aos recados de sempre. Para você que quer dar aquele comentário maroto lá no site, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Para você que quer mandar aquele e-mailzinho maroto, que nem as vídeos respostas do nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que está no Twitter e quer mandar uma resposta para a gente, basta mandar em @paranerdia, que tá tudo certo. Você que ainda está no Facebook fazendo o quê? Não sei, mas aproveita, dá um pulo lá no, na página do Paranerdia, que você consegue comentar nos episódios. Muito obrigado. Para você que quer conversar com a gente, para você que quer dar aquele comentário em cima dos episódios e de todas as outras coisas relacionadas ao Paranerdia, basta dar um pulo em t.me/paranerdia, o grupo do Telegram dos ouvintes do Paranerdia. Você que quer ver lá no YouTube, no canal, os vídeos antigos, os nossos episódios em live e tudo mais, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. E você que quer ajudar o Paranerdia financeiramente a traçar altos mais altos, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Apoios a partir de R$1 são aceitos, que hoje em dia não pagam mais nem o cafezinho no boteco, mas ajudam o Paranerdia muito. Então, fiquem aí com o episódio sobre a lenda de Vox Machina, que está, ó, sensacional. Volta. Então, beleza. The Legend of Vox Machina, ou em bom português, A Lenda de Vox Machina, lançado no Brasil em quatro remessas, né, de três episódios cada, não foi assim? Uhum. Foi, né? A primeira remessa começou em 27 de janeiro da agora de 2022, então é bem recente, sim. E eu adorei saber disso. Lançada pela Amazon Prime Video, viu? Vocês, ouvintes, que estão falando que a gente só fala da merda dos desenhos da Netflix. Então a gente falou da Prime Video agora, viu? Mas a Prime tem vários desenhos fodas. Por favor, paga mesmo. A gente não ganha merda nenhuma com isso. Né? Quer dizer o quê? Ô, Feed Kenga. Fala, Jagunço. Sinopse. Puta, de novo. Tá bom. Puta que pariu. Vox Machina. Eu te garanto que não está escrito puta que pariu na pauta. Era pra tirar isso. Tá bom, foi mal. Ah, tá. Vox Machina. Um grupo de 8 heróis improváveis se vê em uma missão para salvar o reino de Emon das forças mágicas das trevas. Uhul! Melhor que o Qualace! Qualquer coisa é melhor do que o Qualace. É verdade. Então tá. É, o Vox Machina, pra quem não sabe, ouvintes por acaso nunca se deu ao trabalho de procurar sobre, é um desenho animado à mão mesmo, desenho normal, não é desenho 3D, não é CGI, nem puta que pariu, nem nada disso, apesar de que tem uns CGIs no meio, mas é aquele estilo de desenho que hoje em dia tá muito em voga, tipo A Lenda de Korra, ou outros não menos famosos que não me vem à cabeça agora. O exemplo mais prático que tem da Amazon é o Invincible, né? O Invincible, pô, perfeito! Mesmo estilo do Invincible. Perfeito. Aí o que que acontece? Só que este desenho é, na verdade, baseado num podcast que é uma mesa de RPG de um grupo chamado Critical Role. Aí esse povo lá do Critical Role, ele jogou esse RPG com este grupo de mercenários chamado Vox Machina. fez até hoje, se eu não me engano, 3 grandes sagas, cada saga com trocentos capítulos em episódios podcasticos. Então, se você quiser caçar Critical Role, fala Critical Role, R-U-L-E, né? Critical Role lá nos agregadores de podcast de sua preferência, tu há de achar. É um podcast em inglês, tá? Porque o grupo, obviamente, é americano. Então, te vira, negão. Aí, o que que acontece? Essa galera fez uma puta de um sucesso com essas mesas de RPG podcastadas. A galera gostou, entrou num crowdfunding, né? Numa mendicância online e pagou a produção... Mas não é? Me diga que passou lá, nem sei. Eu tenho mecenato aqui no Paranerd, que é a mesma coisa. Aí, produziram o negócio. A maioria das vozes são os mesmos jogadores, pelo menos nos principais, são os mesmos caras que participam do negócio, mas eles conseguiram trazer um aqui, outro ali, de nome famoso. Tem até um certo Dr. Ken, né, no meio dos personagens. E fica a dica, porque eles são dubladores, né? Eu lembro, sim. Eu nunca cheguei a ouvir, mas eu já ouvi falar que eles eram dubladores profissionais que jogavam, sim, RPG. Então, sim. Caramba. A interpretação deve ser absurda, cara. Absurda. Sim, muito boa. Principalmente do tal do Mercer, que é o cara que faz a voz do Trinket, que faz a voz, uhum, do Silas, porque ele é o mestre, ele era o mestre das rodas, né? E aí todos os NPCs eram ele no podcast, entendeu? E ele conseguia fazer até que mais ou menos, vozes diferenciadas. Chega uma determinada hora que ele cansa e tudo é com a voz dele, foda-se, né? Mas tudo bem. Não, mas tem hora que cansa, né? Depois que tu faz, sei lá, 50, 60 episódios, tu cansa de ficar fazendo vozinha diferente pra cada filha da puta que aparece na porra do... Eu sei como ele se sente. Da partida, né? Então, Theo, como tu ficou sabendo de Vox Machina? A internet é uma ferramenta poderosíssima. Concordo, 100%. E existe aquela coisa incômoda de vez em quando você tá assim num lugarzinho meio estranho assistindo as coisas que você não acha dos serviços tradicionais de streaming e você é obrigado a assistir um trailer. Fazendo companhia. Realmente na Amazon direto. Cara, a gente já paga pra vocês, não precisa dar trailer no meio da apresentação do episódio. Ah, mas dá pra pular o trailer, pô. Ah. E a propaganda é assim, jogada na nossa cara descaradamente. Ah, é? Você tá sem o que fazer? Aprenderam, você não tem vida, Santos, social? Vai Jequiti, assistir. Né? É o Vox, ou seja, palavras de Theo, segundo Theo, Vox Machina é o Jequiti da Amazon Prime. E... concordo. Um ótimo produto. Muito obrigado. E tu, Tom? Como é que é? Aliás, eu falei que foi a Theo. Desculpa, eu confundi. Foi o Tom. Tá. Não, que isso, falei nada. É, tudo foi até o mesmo. Tom, como é que você ficou sabendo do Vox Machina? Foi os amigos RPGistas falaram: caraca, tem uma animação muito foda. Pode xingar? Pode, foda pra você caralho, quer não sei. Aqui, desculpa, nesse podcast? Porra. Claro que nesse não, podcast. Filho da puta! Ah, caralho, que merda! Tá, que pariu. Porra! Aí uns amigos falaram: caraca, tem uma animação que é RPG puro na Amazon. Falei, como assim? Uma animação foda, saiu agora. Acabei de ver o primeiro episódio, aí eu falei, caô, pô. Vê aí. Aí me mandaram um link, eu falei, ah, tô fazendo nada mesmo. E dei play. Aqui, coçando o saco. E quando eu vi, era exatamente o que me venderam. Eu falei, que isso, gente. A gente se vê jogando, é muito bom. Sim, pois... eu consigo perceber, cara, certinho os pontos em que houve rolagem de dado naquela porra daquela animação, sim, cara. Tudo bem que é animação, o roteiro foi melhorado para aparecer no desenho direitinho, tá? Mas dá para perceber quando teve um erro crítico, dá para perceber quando o cara tirou 20 na porra do dado, porque, porra, é muito claro isso, é muito, para quem joga, para quem já jogou RPG, nossa, é gritante quase. É gritante, é gritante. E principalmente no, naquela ação do Scalen lá contra o esqueci o nome do bicho lá, lá no finalzinho. Ali sim, dá pra perceber todas as jogadas. Não, é no... Sim, sim, o general. O general, mas, assim, tá. Que... Cara, é tanta jogada, é tanta jogada que você fala assim, caralho, ele acertou. Aí foi 15. Não, aí foi 12. Ele tirou um 6. Aproveitando que tu já tá se manifestando, meu querido Feed Kenga, como é que tu ficou sabendo de Vox Machina? Zapeando, né? Tava aqui zapeando, eu falei, que cabrum que é isso, né? E dei play, que é assim, quando, tudo que aparece novo eu dou play e assisto 5, 10 minutos pra ver se vale a pena, sempre. E aí... TDAH é uma merda, né? É uma merda, é uma merda. Eu tô zapeando, tô fazendo alguma, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa muito mais importante. Olha, isso não tava aqui ontem. Aí eu vou clicar pra ver o que é. Aí eu esqueço outra coisa. E foi o, né, que aconteceu com o Vox Machina. Já falei, TDAH é uma merda, né? O Vox Machina, quando eu percebi, eu já tinha terminado os 3 episódios. E aí eu fui lá nos grupos do Beholder, do Guaxa, perguntar se alguém conhecia. O pessoal, tá todo mundo assistindo? Tá todo mundo louco? É, cueco? Tá bom. Né? Caramba. Bom, eu preciso dizer que fiquei conhecendo o Vox Machina por causa desse Feed Kenga. Uia! Foi tu que me apresentou, tá? Eu até já tinha visto na Amazon, porque como eu vejo muita animação na Amazon, e acredite se quiser, principalmente desenhos bíblicos, sim, eu gosto de ver desenhos bíblicos, foda-se se eu não sou religioso, porque eu gosto, porque eu acho a Bíblia um excelente livro de ficção, então... Podia ter deixado só a primeira parte. Não, o inteiro... Gratuito, mané. Não, inteiro. O livro é inteiro um conto de ficção, cara. Para com isso. Calma, calma. Haters... Calma. Haters chegando em 3, 2, 1... Chupem minhas bolas. Calma, vai falar de mitologia cristã, o pessoal vai ficar chateado. Ah, viu? Eita, mitologia. Pronto, o outro. Com ênfase no mito. Então tá. Aí, sempre eu tô vendo animação, Invincible, desenhos bíblicos, Bob Esponja e um monte de outras palhaçadas lá no Prime Video. E tá lá, pronto, pipocou uma vez Vox Machina. Só que diferente aqui do Cabunco, do Cabrunco, que quer falar, gíria nordestina quando você é carioca é uma merda, mas tudo bem. Diferente daqui do Cabunco. Eu não dei bola. É Vox Machina. É, foda-se. Mas aí esse Feed Kenga chega lá no grupo do Paranerdia. Caraca! Vox Machina é muito maneiro! É uma partida de RPG transformada em desenho com dedo no cu e gritaria. Foi assim mesmo que ele descreveu. Com dedo no cu e gritaria. Diz eu que acho é mentira. Que faltou isso na sinopse. Salvar o reino, sim, de Demon das forças mágicas das trevas com dedo no cu e gritaria. Sim. Seria excelente. Não, mas responde pra mim. Diz que é mentira que não foi assim que você descreveu. Foi exatamente assim. Ah, viu? Então pronto. Um pouquinho, foi eu, um pouquinho mais efusivo. Assisto. Eu assisti na antepenúltima semana, então só tinha 6 episódios disponíveis. Aí eu vou assistindo, tô consumindo direto, trouxe uma coisa que esse desenho e todo mundo aqui há de concordar comigo, é viciante pra cacete, né? É, cara, em todos os episódios ele mete uns cliffhanger do câncer lá no final. Não é? Aí, beleza, tô assistindo, porra, mas acabou, não finalizou, o que que houve? Aí que me falaram, não, calma, que eles lançam de 3 em 3, é tipo que fizeram com o... Ai, caraca, fugiu o nome agora. Ah, com a roda do tempo. Com a roda do tempo também, mas também com o desenho que eu falei agora há pouco, que é bom. Invincible também foi de pouco, foi de cara, foi de essa, colherada essa, em colherada, entendeu? Essa, essa estratégia de lançar assim, de pouquinho em pouquinho, te dá um gostinho e começa a separar as porções, ela é genial, né, cara? Porque é genial. Deixa o... Deixa, principalmente pelo fato de que esses episódios, como são só de 20 e poucos minutos, como um meia horinha, né? Aqueles episódiozinho base de desenho animado normal, se fosse um só por semana, ia ser um pé no saco, né? Sim. Pois é. Mas mantém, primeiro, te dá uma boa colherada de um produto excelente e depois eles te deixam com vontade de quero mais. E dá tempo de você discutir isso nos grupos, né, na internet, pra ver o resultado. É bom pra caramba, cara. Eu acho maravilhoso. E as últimas três coisas que eu tô acompanhando, que eu acompanhei afinco, que foi o Legend of Vox Machina. Eu tô acompanhando o Shingeki no Kyojin, né, com o Attack on Titan. Shingeki é onde? Shingeki no Miojinho. Miojinho. Tu gosta também de Te Mete na Goiaba? Eu gosto de Mete na Goiaba. Eu acho maneirinho. Mete na Goiaba é legal. Mete na Goiaba. E euforia também. Que isso, tu né? Sabe o que é que ele te mete na goiaba, comer, não? O Demon Slayer, porra. Eu sei, caceta. Bom demais. Ah, bom. E aí tudo isso tá saindo, sabe, de semana em semana. Então dá aquela sensação boa de, pô, domingo eu tenho um compromisso que vai sair episódio novo, pô. Tal dia vai sair episódio novo, então tem que ficar ligado. Porque eu acho isso muito maneiro. Eu senti a falta disso, eu sinto a falta disso, que não tem mais... em TV aberta, uma programação que me chama essa atenção de, pô, tal horário, tal dia, eu preciso ver isso. É, o horário, pelo assim... menos, é livre, né? Que você pode sim, dizer, é livre. Quer, tá? Você determina um horário se tu quiser, porque se tu não quiser, exatamente. Foda-se também, né? Espera sair tudo e ver tudo de uma vez só. Cara, eu não consegui. Assim que me falaram que tinha dedo no cu e gritaria, não que eu seja chegado em dedo no cu e gritaria. Mas às vezes assim que só gritaria que não. Né, às vezes é só gritaria que não. Eu tenho que lembrar de marcar meu compromisso com o Dr. Dedão. Mas o que acontece? Tô fugindo como quem foge da cruz. Foge não, não fica com essas coisas não. Tu e eu já chegamos na idade do Dr. Dedão, Jota, não adianta reclamar não. Eu conheço o meu médico, ele me indicou um cidadão e quando eu fui lá fazer uma pré-consulta, foi osso, porque o cara parece o Grog, velho. Tá bom. Já que estamos falando dos personagens, tá, chega, vamos lá, vamos passar pra gente. Já que estamos falando dos personagens, o filho de Kenga, quem é o teu favorito? O favorito meu é o Grog, que é justamente o tipo de personagem que eu jogo nas mesas de RPG, né? Muito bem, então tu é sempre o acéfalo. Eu sou sempre o caba que fala pouco, que só tem uma fala, que é eu ataco e pronto. Berserk! E pronto. Cheio de ódio. Coisa. E pronto. Theo, querida, que tá falando pouco, eu tenho que chamar ela pra falar, senão ela não fala. Qual o teu personagem favorito da trama? Ai, gente, o meu jeitinho. Bora lá. Como já foi falado aqui nos bastidores, nós temos o nosso maravilhoso urso Trinket. But, se falando, né, de personagens extremamente necessários para este enredo, Pike maravilhosa, porque é o tipo de personagem que eu me identifico, que tem um... em algum momento da trama ela tem um trauma, ela tem uma treta, ela tem uma merda que ela mesma fez, ela tem que resolver, ela fala não, e agora o que, que eu vou fazer com essa porra aqui, e é isso. E clériga, tu, né? Tu aprecias clérigas guerreiras? Clérigas guerreiras com problemas e crises existenciais. Então tá bom, muito meu parceiro, bem. Quando ela e mandou, tô, não, eu não tô aqui não, caralho, eu arrepiei, tá maluco. Essa clériga é braba demais. Nunca cheguei nesse nível de clériga. Ah, meu parceiro. Nunca cheguei. Caramba. Ela acendeu, né, velho? Nossa senhora. Literalmente. Literalmente. Ela tava brilhandinho mesmo. Ela tava acendeu e ela acendeu. Tudo. Patum. E tu, Tom? Qual o teu favorito? Como se eu não soubesse, a gente não tivesse tido essa conversa. Não, a gente nem falou isso em off, não, cara. Falamos não. Jamais. Isso, imagina, é tudo de agora. Em off ninguém sabe. Não, a gente nem conversa em off. A gente nem é amigo, cara. A gente nem se fala. Cara, o melhor personagem é o emo, cara. Eu gosto do personagem emo. O cara que tem um passado obscuro, que tá cheio de ódio guardado. Olha só, vamos deixar um negócio claro. Eu gosto disso. Dizer que é emo, deixa dúbio, porque eu tenho dois, pelo menos, emo. Eu tô chegando. Ah, tá, eu ia falar que ele tem um demônio no corpo. Entendeu? Ah, sim, perdão, continue, por favor. Cheguei, ele tem um demônio no corpo, ele tem um passado obscuro. E, meu parceiro, quando ele tá com raiva, ele é o melhor personagem, na minha opinião, que é o Percy. Percival, ele é foda. Ele puto, nossa. Eu tenho que corroborar com Vossa Excelência, porque Percival de Rolo. De Rolo. De Rolo. De Rolo de Vinícius. Eu acho que. Que o Taliesin Jaffe, que é o intérprete do Percival, ele deve ter algum parentesco com brasileiro, porque de rolo, o cara tá de rolo, é muita zoeira, nossa, né? É muita quinta série. Meu Deus! É muita quinta série pro meu gosto, cara. Nossa, né? Mas fazer o quê? E eu tenho que concordar contigo, senhor Theo, que Percival Friedrich Stein, von Muspel, Klosowski de Rolo III é o melhor personagem que tem em Vox Machina. Seguido de perto, mas muito de perto, por Scalan Shorthalt. Você sabe o que ele me lembrou, Nerdmaster? Quem? O Venom, lembra? O Venom? Ah, tá, tá. Exatamente. Mas assim, quem não... ele me lembrou mesmo? Motoqueiro Fantasma. Boa, boa. E é aquela, o espírito da vingança, né? Aquela máscara da peste, né? Aquela que ele utiliza quando ele tá possuído, entre aspas. Entenda-se máscara da peste como aquela máscara de farmacêutico antigo, tá? De doutor antigo, que tem aquele bico, que era um monte de ervinha que o cara colocava para não sentir o cheiro da podridão em volta dele. Mas que quando um nordestino fala que é uma máscara da peste, ele pode falar que era uma máscara legal, né? Que é uma máscara da hora, né? Oxente, rapaz, pare com isso, oxe. Mas ele é um dos personagens mais icônicos, né? Ele se destaca de longe na trama. E no design dele, né? Então eu gostei pra caralho também. Vamos levar em consideração que basicamente a trama dessa primeira temporada do desenho rolou por causa da família de Rolo, né? Rolou pelos... Obrigado. Não foi intencional. Ah, cara, mas por que que eu gosto do Percival, principalmente? Por que que o Percival é, sem sombra de dúvida, o meu personagem favorito? Que é, como vocês todos falaram, era a porra do personagem que eu iria jogar naquela merda daquela trupe, cara. Que é o cara nerd, calculista, inteligente para caralho. E num mundo de magia é o único cara que usa arma de fogo. É um gunslinger que é, sem sombra de dúvida, a minha classe favorita de jogador em mundos medievais, é o Gunslinger, com certeza. Falando nisso, todo mundo aqui joga RPG? Jota? Amém. Eu sim, bastante. Amém, amém, Tom, beleza? Theo? Feliz ou infelizmente, sim. Feliz. Nossa, que alegria. É porque classe, às vezes a gente acaba morrendo, dá doido. Classe favorita do Jota, ele já falou, são os acéfalos, né? Os bárbaros, brutamontes, fala pouco, bate muito. Tom. Isso. Então, como é que eu posso dizer assim? Eu gosto muito do Percy. Palavras seria bom. Gosto muito do Percy. Palavras não bastam, cara. É muito mais do que isso. São sentimentos. Tipo mecânicos, cara. Tipo mecânicos. Eu gosto muito do Percy, mas o personagem que eu certamente jogaria é o Scanlan. Não tem como não jogar de bardo, cara. Não tem como bardo não jogar bom, de bardo, tendo um bardo... Bem jogado, bardo faz... E um bardo desgracento. É isso que eu quero. Se eu puder fazer um bardo... agente do caos, né? Porra, maravilhoso. Maravilhoso. E tu, Theo, que classe você te aprecia mais numa boa mesa? Aquelas. Nós é chegada num clérigo, mas um bardo é sempre bom, por quê? Como o meu último bardo dizia, a vida é problemática, precisamos de arte, precisamos de música, eu não quero lutar com ninguém, cara, me deixa em paz com o meu alaúde, eu tô aqui de boa. Cara, eu sou muito erudito nos meus porra dos meus personagens, eu sou a porra do nerd no meu caralho dos personagens. Se tiver gunslinger, é gunslinger, se não tiver gunslinger, é mago. não consigo sentir fugir falta, tá? Eu acho que tem um porquê. Entendo. Na minha opinião, tem um porquê de não ter um mago na gangue do Vox Machina. Eles são muito merdeiros. O mago acaba matando todo mundo. Os magos não gostam, cara, de trabalhar com merdeiros, cara. Mago é um bicho que, se o cara tá fazendo muita merda na frente dele, ele manda logo um fireball na cara do filho da puta e foda-se, entendeu? Então eles não são muito... Eles são muito medo. Mas fora o quê? Tu não tem um mago, mas tem uma druida ali de respeito, né? Brabíssima, brabíssima. Dona Caitlyn ali, dona Catarina ali, vou te contar um negócio. Tá uma druida de bons... De bom fato, né? Então, bom. Inclusive gostaram de fazer meio elfo, né? Porque tem ela e tem os irmãos. Apesar de que, tecnicamente falando, a Caitlyn não é elfa. A Caitlyn é uma raça à parte, chamada de Aesiris do Ar, entendeu? Uia. No lore lá da puta que pariu dos podcasts, os Aesiris são uma raça, são tipo uma sub-raça de elfo, mas que não são elfos. Mas é elfo. Entendeu? É! Orelha pontuda! Então é elfo, foda-se. Beleza, é elfo, mas não é elfo, tá. Então tá, já que estamos falando dos personagens, então vamos destrinchar aqui rapidamente o elenco. Tivemos no papel de Madame Dona Vexalia Vessar, a meio-elfa Ranger, Dona Laura Bailey aqui no Brasil, lá na puta que pariu do Vox Machina, e aqui no Brasil foi Dona Mariana Possato. Certo, Jota? Certíssimo. E quem fez o irmão gêmeo de Vexalia? O senhor Vexalidan Vessar, Jota. Foi o... Lá nos Estados Unidos foi... Liam O'Brien. E aqui no, sim, Brasil foi dublado pelo Felipe Grina. Muito, olha, bem. E bom. No papel do seu personagem favorito, seu Theo, quem fez Percival de Rolo? Seu Tom. Seu Tom ou seu Tom, Theo? Eu tô confundindo toda hora, eu vou continuar confundindo. É porque a gente andou pra sertaneja, cara. Sabe, Tom andou pra sertaneja. Eu vou continuar confundindo. E não peço perdão. Não, pede não, pelo amor de Deus. De quando for Dona Tom, eu vou achar lindo. É o teu Tom. Então, lá fora foi o... É Talisin Jaff. É isso? Jeff? Não, sim, sei. Isso. Se não for, essa é a pronúncia. Ser. Acabei de criar a pronúncia. Exatamente. E aqui é o Renan Alonso, aqui no Brazilian. Isso, Alonso. Alonso. Muito bem. Entendedores de Doctor Who entenderão. Eu entendi. Theo, e quem fez a Pike do seu coração? Entendedores de Doctor Who chamou a Theo até tremima, né? Meus dois corações, Ruvian, bateram mais forte agora. No papel da nossa querida Pike Trickfoot, nós temos a Ashley Johnson lá fora e aqui nossa dublagem maravilhosa de Gabriela Pellegrino. Cara, muito, uia, boa a voz da Gabriela Pellegrino na Pike, cara. Muito boa. Ah, mesmo. Só um parênteses que eu preciso falar disso. O Renan Alonso, que fez o Percy de Rolo, ele também, uhum, fez ele fazer o Mori, né? Ele é o Mori. Ele é o Mori. Que não, ele tem era, nada não, ele continua a ver. Sendo. Não tem nada a ver com a voz. Nada a ver, mané. Como muito bom. Isso? É que no Mori ele faz caricato, né, porra? Demais, então, demais. Então tá. E no papel de Short House, tivemos lá fora o Sam Riegel. E aqui dentro do Brasil, o Leandro Luna, cara, matou a pau. Inclusive nas partes cantadas da porra dos no, caras. É, porra, e se tratando... E se tratando canta, de Scanlan... E o filho da puta cantou bem pra caralho! E se tratando de Scanlan, falar que matou a pau, não... Não, mas foi de propósito. A primeira cena do cara, ele tá, porra, comendo filha dos outros. Eu falei, que isso, gente? Calma. Na primeira cena do cara, o cara está tocando um alaúde pelado na frente de uma menina. Na segunda cena do cara, ah, é que verdade, é a melhor verdade. Cena do cara, ele está pagando um boquete na mesma menina. Que é interrompido, puta que pariu, que não se interrompe um não, ato desse, né? Foi interrompido por ele mesmo, que ele se levanta a cabeça, não queira nem saber. Meu Deus, tá, cara. Tá pronto. Ô, Feed Kenga, e quem fez teu grog? O grog foi feito lá, nos, lá fora pelo Travis Willingham. E aqui no Brasil foi o Mário Spaziani. É, Spaziani, ele quebrou. Nordeste, cara, fala eu muito gostaria de ter visto o grog sendo feito pelo Mauro Ramos, cara. O grog ia tem muita foda, cara, velho, de personagem do Mauro Ramos, cara. Mas o Mário Spaziani mandou bem também. Não, mandou bem pra caramba. Não. Mandou mal, não. Aliás, ninguém nessa dublagem mandou mal, cara. A dublagem tá maravilhosa, cara. Puta que pariu. A gente sempre fala de dublagem. Puta que pariu, que eu faria da Steam. Que dublagem boa pra caralho. A gente tá sempre fala de dublagem aqui no Paranerdia, cara, porque a gente tem a alegria que, no Brasil, nossos estúdios de dublagem seriam os melhores do mundo, né? Sim, sim. Eu não sabia que você comandava os diretrizes do meu podcast. Tá bom, muito obrigado. Eu gostei de saber disso. Foi interessante saber. Vou botar você no hall da diretoria do Paranerdia, tá? Então tá. Falando da dona Quilice, né? Da dona lá, da dona Druida, da Xiri do Ar, da porcaria, né? Dona Quilice dos Achari do Ar. Quem fez lá fora foi dona Marisha Ray. E aqui foi dona Bruna Nogueira, muito bem feito, inclusive, aquela vozinha meiguinha, né, de menina que não tem, como se diz, certeza das coisas que tá fazendo, né, não tem... insegurança, né? Insegurança, isso, era essa a palavra que eu queria, muito obrigado. Agora, ô, dona Rúvia, dona Tel... Quem não fez tô. O General Peck? Nosso queridíssimo Davi Tenente. Mas aí gostoso. Fica a questão de quem dublou lindo. Esse cara, porque Davi Tenente teve nada mais nada menos de que o quê? Uns 11 dubladores neste Brasil? É, eu não sei quem foi o dublador. Desculpa, gente. A gente buscou. O Jota fez esse favor para mim de buscar os dubladores. Tem a lista de dubladores em cada episódio, no final do episódio, mas quando chega para falar de quem fez o Krieg, fica no Vozes Adicionais. Então, porra, não tem como eu saber quem foi. Não foi um dos dubladores oficiais do David Tennant. Eu acho que a galera da dublagem... preferiu botar a voz mais a ver com o porte físico. Porque vemos e convenhamos, desculpa, tá? Mas, cara, a voz do David Tennant não combina com aquele cara. Não combina. Não combinou. Não combinou. Mas tudo é o David Tennant. Eu ouvi é que o General Craig, pra quem não viu o desenho ainda, é um puta de um armário, 2x3, com uma bigoda... Saca uma bigoda? Bigoda, não é nem bigode, é bigoda. Entendeu, louro? E a porra da voz do David Tennant saiu dali. Cara, eu não conseguia ver outra coisa senão Patinhas McPato. Que pra quem não sabe, é o David Tennant no DuckTales novo também, tá? Uma dica para quem não assistiu e quer imaginar este homem. Lembra dos escoceses, quando o Pica-Pau assistia aos Jogos Escoceses na TV? Uhum. Isso, do novo Pica-Pau, né? Do Pica-Pau mais recente. Cri, cri, cri. Alô? É, eu acho que eu fiquei no vácuo. A minha voz caiu? Não, né? Não. Tô vendo, tô vendo. Então tá bom. Aí, depois tivemos o seu Matthew Mercer... que esse era o tal do mestre, né, das partidas, e como mestre ele era praticamente todos os NPCs. Só que na animação, ele fez o Silas Briarwood, que é o todo poderoso vampirão da porra desse episódio. Ah, é um vampiro, ó, spoiler, foda-se. Aí também ele fez o Trinket, que é o segundo personagem favorito de Madame Donatel, o urso, e se o cara dublou o urso, melhor dublagem. É, fazer o quê? Eu não entendo até hoje o povo que dubla animal, mas fazer o quê, né? E também ele dublou, no caso, o Ortax. Ortax, pra quem não sabe, é o demônio fumaça do Percival. Então, quando o Percival falava com voz de demônio, era o Mercer, era o mestre, na brincadeira, tá? E aqui no Brasil foi seu Pierre Bittencourt, só no Silas, tá? No resto ficou porque ficou. No Brasil, inclusive, quem fez o Ortax foi o próprio Renan Alonso, que fez o Percival. Ele fazia o Percival com, vamos dizer, com um grave a mais. Com ódio. Entendeu? É, o Percival voltado no ódio. Obrigado, foi. Virado Percival, no Jiraya. Virado no ódio, virado no Jiraya. Também, boa também. E ao lado de seu Silas Briarwood, tivemos Madame Dona Delilah Briarwood. E a Delilah era feita pela Grey Griffin, lá nos Estados Unidos. E pela Dona Carla Martelli, aqui no Brasil. E para não ficar um troço muito longo nessa noite, vamos botar só mais um personagem na conversa, que foi a Madame Dona Cassandra de Rolo, a irmãzinha caçula e pentelha do Percival. Lá nos Estados Unidos foi a Madame Dona Esme Creed Miles. E a gente não encontrou quem foi a dubladora dela aqui. Desculpa, se alguém descobrir, por favor, ponha nos comentários. E manda então tá bom, papo foi, papo vem, chegamos, falamos, agradamos. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos episódios per se. Episódio número 1, que aliás vamos botar logo na frigideira o 1 e o 2, né? Porque é parte 1 e parte 2, né? Não faz diferença ficar falando cada um separado, né? Terror em Tal Dorei. Para quem assistiu o podcast, essa era parte da primeira saga, tá? Essa entrada da Vox Machina no reino de Emon, a luta contra esse dragão e tal coisa, era tudo parte da primeira saga, tá? Lançamento tanto dessa parte 1 quanto da parte 2 e o terceiro episódio que a gente fala daqui a pouco foi no dia 27 de janeiro de 22 e a sinopse retirada diretamente da Dona Prime Video, diz o seguinte no episódio 1. O grupo de aventureiros encrenqueiros Vox Machina é contratado pelo soberano Uriel para descobrir quem ou o que está dizimando aldeias nos arredores de Emon. E para já adiantar o bordejo, no episódio 2, a sinopse é: Vox Machina informa ao soberano Uriel sobre o monstruoso culpado por trás dos ataques nas vilas. E Machina rastreia a criatura até seu covil escondido. Para a segurança de Emon, Vox Machina deve reunir coragem para enfrentar cara a cara uma besta que parece ser impossível de matar. Então tá, primeiro episódio. Tá lá, a gente é apresentado a uma equipe de mercenários poderosos, inclusive tinha um mago. Nessa tinha, tá lá o mago, né? Enfrentando um bicho. Só que o bicho veio e fudeu com todo mundo. E não no sentido... Que quebra! Não no sentido Skellan da palavra não. Fudeu. Infelizmente. Que quebra de expectativa, cara. Né? Eu falei, cara, olha que massa ali. Os caras são tudo top de linha, velho. Tudo epic level. Eu falei, caramba, vai ser top. Que nada. Né? É que eles não tinham, meu querido, o poder do protagonismo. É o primeiro então, poder que eles precisavam pegar. Hein? Fala primeiro poder que precisavam pegar eles. Né? Foram pá pra isso. Dado... É nessa hora que a gente fala que rolou o dado e deu crítico, né? Uhum, exatamente. Uhum. Né? Todo mundo tomou crítico. E o monstro tirou 20, né? O monstro ali deve ter tirado 25. Nem é possível. E ainda usou os ataques lendários e pronto. Mas aí o que acontece? Somos depois disso apresentados lá ao palácio, né, de Emon, e aí a galera lá do conselho de Emon tá falando com o o soberano Uriel, que fudeu, tá todo mundo com o cu na mão, que a galera não sabe nem que porra de bicho é esse, que já é a sexta ou sétima equipe de mercenários que foi pra lá e se fudeu, e novamente não no jeito Skellan de fazer essa palavra. Aí, e agora, arrumem a melhor equipe possível de mercenários, Digimon! Aí entra a Vox Machina na taverna, que é o melhor lugar para começar uma campanha de RPG. É numa taverna. Concordam comigo? Se for medieval, não tem outro lugar, cara. Tem que ser. Né? É, Theo, por favor, meu amor, descreva a visão que tivemos, a primeira visão que tivemos da equipe Vox Machina na taverna. Primeira visão que tivemos. Vemos personagens sendo apresentadas com as suas características principais, que são causar caos, cada um a seu próprio modo. Seja procurando briga sem necessariamente procurar briga, seja derrubando a bebida de alguém, seja provocando alguém. Ou seja, a gente tem a nossa visão numa mesa que começa numa taverna. Ou seja, da pior forma possível. Bando membros, pense em membros como mãos, tá? Não pense em membros com outra conotação, pelo menos por enquanto. A porrada canta, meu parceiro. Porrada canta na casa de Noca, né? A porrada canta e o pau come no quarto da menina. Yeah, baby! Yeah. Tudo no seu devido lugar, também, para não misturar as coisas. Não teve graça não, né? Obrigado. No modo esquema de ser, né? Né? Aliás, a entrada do Skellan foi a melhor de todas. Não, ali... Literalmente, a entrada. Quem se apresentou, sem sombra de dúvida, foi o Skellan. Eu gosto de ver a clériga vomitando do nada. Ah, é... Não, foi a druida, que ela, druida, ela vomitou com uma cerveja. Como assim? Com um gole de cerveja. Ela é a menininha do grupo, a fofinha do grupo é essa, ela não aguenta uma caneca de cerveja. Tudo bem que eu não posso falar nada, que eu não posso beber também. Mas foda-se, né? É porque eu tenho hipoglicemia e se eu tomo uma caneca daquela de cerveja que tava naquela porra daquela cena, eu ia ter como alcoólico, né? Foi como assistir Desaventureiros em versão animada? Sim. Sim. Sim. Sim. Muito sim. Sim. E aproveito o adendo, já que eu me intrometi loucamente aqui. Por favor, intrometa-se mais, inclusive, tá? Até porque eu sou a cota, né? Eu sou a pessoa que não é fã de D&D. Que vem aos tijolos. Foda-se, eu construo meu castelo com eles. Aliás, eu não lembro, mas eu não acho que a campanha tenha sido feita em cima de D&D. Eu acho que não. Ah. Acho que foi uma não rolada. Necessariamente D&D, mas é uma celebração muito clara a elementos de D&D. Por quê? Querendo ou não, D&D é o must de qualquer lista de RPG. Uhum. É a origem, basicamente, né? E esse primeiro episódio, ele é, assim, muito chocante. Ele é muito explícito. E muito. Eu não sou esse tipo de jogadora. Eu não sou caótica, eu não sou merdeira. Então foi um desafio e eu precisei desse primeiro episódio para ter certeza de que eu ia continuar. Por quê? Por ser uma pessoa que não é muito chegada nesse sistema, apesar de curtir um medieval e adorar uma taverna, meu sistema não é esse. Foi uma coisa que funcionou. O choque funcionou. Ah, mas o que te prendeu ali não foi a ambientação, foram os personagens. Confessa, vai. Nem tanto. Nem tanto? Oi, nem tanto. Errei feio, errei rude. Foi o choque. Foi justamente o choque porque funcionou. Numa mesa, é uma coisa que você espera. Como mestre, como jogador habituado a esse tipo de tranqueira, você sabe que aquele caos vai levar a história pra frente. Mas quando você tá de espectador, é uma coisa totalmente diferente. Ainda mais quando você é um espectador quietinho, que não curte esse tipo de coisa. E eu gostei justamente desse choque que eu tomei. Eu falei, não, beleza. Os caras tá tudo ali perdendo o braço, sangue jorrando, vômito caindo. Os caras não servem pra porra nenhuma. Parece até a gente jogando D&D, lá no PodPix. Nossa, maravilhosa essa mesa. D&D? Dungeons and Drinks and Dragons. Ah, tá. Ok! Muito jogando bem. E bebendo. Agora, falando em vômito, o golpe que a Killif deu no lobisomem foi sensacional. Nossa, foi mesmo. Né? Não é qualquer um que consegue usar vômito como arma de ataque. Nojo. Mesmo sem querer. Que nojo. Tudo bem que foi, né? Foi uma passiva, né? Não foi... Foi só uma reação. Ela só... Né? Eu acho que foi o lobisomem que tirou crítico nessa. Eu crítico. Né? Mas vamos lá. Falando em classes e homenagens ao RPG clássico e D&D, quais são as classes que estão representadas no Vox Machina? Temos o Skellan, que é o bardo. Bardo gnomo, né? Eles falaram gnomo, que é gnomo, né? A raça, né? É um halfling. É um meio gnomo, mas... né? Não? Não, é mais para um halfling, tipo um hobbit, né? Mas eles chamaram de gnomo no desenho. De então, foda-se, é gnomo. É, temos a Pyke, que é outra gnoma, né? Só que ela é clériga, né? Clériga guerreira, clériga de massa. Um beijo, Ana! Dona Ana Lúcia Littier, nossa clériga de massa de plantão. É... Temos o Percival, que é um gunslinger humano. Sim. E, aliás, é o único humano da trupe. É o único humano da trupe, 100% humano. Temos a dupla, né, Vex-Vex, né, a Vexalia e o Vexildan, que são meio-elfos. A Vexalia é Ranger. E o Vexildan é um ladino, né? É um ladino. São praticamente a mesma coisa. Senhor? São praticamente a mesma coisa. Porra, a diferença de um Ranger para um ladino é enorme, maluco. Que ousadia. Tudo igual. É, tudo igual no teu nariz. Mas aí, falando em coisas iguais, né, e o nariz do Jota, temos o Grog, meio gigante, meio humano, que é, obviamente, o bárbaro da conversa, né? Sim. Não precisa nem... Não o sei se bárbaro que eu já ou vi. Fighter. Vocês botariam ele mais como bárbaro ou fighter? Bárbaro, né? Classicão mesmo. Clássico. Pra ficar melhor, teria que ser meio ogro. Com eu quero brigar porque eu quero brigar. De texugo ainda por cima, né? Que é clássico no bárbaro, né? Sim. Cara, parece que ele foi inspirado no Kratos, não? Cara, ele me lembra o Drax. Posso dizer que não. Ele me lembra o Drax do Guardiões da Galáxia. Ele lembra muito o Drax. Principalmente com a pele azul dele, ele lembra muito o Drax, cara. Muito mesmo. Mas muito bem. Aí no episódio 2, né? Que no episódio 1, o Vox Machina vai até o palácio, porque eles acham cartaz do tipo procura-se mercenários, né? Eles vão até o palácio, maltrapelhos para um caralho! E chegam lá, olha, nós somos Vox Machina. É aí que a gente vê o espetáculo da canção do Skellan, né? Apresentando a galera com os toquezinhos de magia de bardo, né? Tanto que só foi só por causa dessa magia cantada de bardo que o soberano aceitou o Vox Machina como... Foi isso posto do urso também, né, Theo? O Trinket, nessa hora, teve um papel essencial. Fundamental na entrada, né? Muito bem. Ele foi lindo, perfeito, é? 10 de 10. Deem um Emmy para esse urso. Não é verdade? Porque nada mais bonito do que um urso de armadura. Ah, este M vai para a Trinket. Por quê? Porque ele existe. Acabou. Lembra de Bússola de Ouro. Bússola de Ouro. Cara, não é totalmente inspirado em Bússola de Ouro, cara. Sim. Eu consigo ver algumas inspirações deles para os personagens, assim. Sim. Achei muito foda. Tudo muito referência. Eles vão atrás da criatura... está terrorizando, tal e coisa, e eles descobrem, para seu horror, que é nada mais, nada menos que um dragão azul. Tam, tam, tam. Para quem não conhece Lorde RPG, cada cor de dragão representa um elemental diferente, um tipo de ataque diferente. O mais comum é o dragão vermelho, cuspidor de fogo clássico, né, que todo mundo adora, todo mundo conhece. Mas tem também o branco, o negro, o dourado e o azul, que é o dragão elétrico. É o dragão do elemental eletricidade. Aí estão lá a galera lutando ou tentando lutar contra o dragão azul. E pra que caralhos a Killif me ataca um trovão na porra de um dragão azul? O caralho dessa garota não sabe. Não sabe. Usar elemento da natureza, cacete. Moisés. Não consegue, né? Uma coisa que eu não entendi, cara. É... Esse poder do dragão de se transformar em humano é canônico, velho? Porque eu acho que eu nunca percebi isso, não. Na verdade, depende, nunca encontrei um dragão na mesa do RPG. Depende do sistema que você tá rolando, cara. Aí vai da cabeça do mestre permitir ou não metamorfose em dragão. É possível? É possível. É comum? Não é comum. Tipo, em outros podcasts eu já vi o dragão era um mago que se transformou, ou transformou-se no mago. Você tá falando do Nerdcast de RPG, né? E por acaso, eu acho que eles também se inspiraram nisso aí, ou foi vice-versa, porque a trupe encontra um dragão logo nos primeiros episódios. Eu falei assim, cara, mas como? Sim. Sim. Cara, se eu encontrar na minha primeira missão, na minha primeira mesa, level 1, 2, encontrar um dragão, cara, eu jogo a ficha fora, parceiro. Não, ali, naquela jogada, o Vox Machina é inteirinho zero level. Não tem um puto maior que level 0 naquela trupe, tá? Na minha, assim, eu observando, assim, eu... Um dragão apareceria pra mim, assim, se fosse lógico, claro, no último episódio, que aí daria pra tá todo mundo level 15, 12, por aí, dá pra bater de frente um pouquinho, mas level 0. Mas não foi o que aconteceu. Aí, papo vai pra ver, eles conseguem fugir do dragão, basicamente eles fingem de morto e o dragão deixa passar, né? Aí no episódio 2 eles chegam lá pro rei. Ó, seu rei, o bandido é um dragão, a gente já sabe. Ah, tá. Mas a recompensa ainda tá valendo, né? É, se tu conseguir matar a porra do dragão, a gente pensa no teu caso. Ah, legal, então não mata eles antes da gente não, tá? A gente tá indo ali dando uma matadinha, a gente vai ali dar uma matadinha no dragão, já volta, tá bom? Você desconfiou que o dragão era um humano? Que o dragão era o Krieg? Sim. Felizmente não, porque felizmente o dragão só falou depois da gente descobrir que era o Krieg. Porque se o dragão tivesse falado antes, cara, eu ia perceber na hora a porra da voz do Davi Tenente, cara. Na hora eu ia descobrir, ó, o seu Davi Tenente, olha o senhor por aqui. Alguém mais foi enganado como a gente, não? Não, Theo, desconfiou do Krieg ou era só o outro lá, o varapau cinza, que você desconfiava que era o dragão? Não reparei não, cara. Eu nem achei que era o Zé Magreza, nem o... Zé Magreza. Nem o... Caraca, esqueci o nome dele, falou agora. Krieg. O Krieg. O Krieger. Eu só aceitei, eu falei, mano, beleza, eu... Não sei quem é, vou esperar porque vai ser alguém muito foda. E aí eu fiquei, putz, não quer pensar. Aí, aliás, estamos no... Nós estamos fazendo a gravação ao vivo, todo mundo já sabe disso no canal do YouTube. Quem é ouvinte do Paranerd já tá cansado de saber dessa história. Aí tem um tal de Matheus Valle no YouTube assistindo a gente, entendeu? Não sei se vocês conhecem esse sujeito. Aí ele fala lá que porque Percival é um bom nome. Eu também acho. Por isso que é o meu personagem favorito. É o Balde, é o Matheus lá do podcast. Hotel! Perdão, mano, a travada aqui foi feia. Hein? A travada aqui foi feia. Eu percebi. Tu tinha desconfiança que o General Krieg, vulgo Davi Tenente, era o dragão desde o começo ou não? Mas nem fudendo, como eu sou uma pessoa totalmente, não, isso aqui é muito óbvio, estão filmando demais esse cara azul esquisito, vamos na mulher, vamos na Lura, ela é estranha, é pode ser ela. Não, pior que o Skellan chega numa hora, ah, o dragão é a Lura, porque nunca confio numa pessoa mais bonita do que eu. Pois é. Então tá bom. Aí, papo vai, papo vem. No segundo episódio, eles vão de novo enfrentar o dragão. Eles descobrem que o dragão é o Krieg, né? Que é o general David Tennant. Aí, eles, o dragão começa a sair na porrada. E graças ao poder do protagonismo, né? Eles conseguem matar o dragão. Oh, que legal. Muito bem. É só parar de jogar raio nele, tá, Killy? Porque aí funciona. É, não deixa mais forte o dragão de raio, por favor. Tá. Ok. Então, eu bati a mão na testa, assim, quando atacou o dragão com raio, o parceiro falou assim, puta merda. Né? Aí, terminou-se o segundo episódio, o Vox Machina agora está condecorado como os matadores de dragão do reino, viva eles. Ganharam de presente uma casa... E a escritura da casa, né? Porque é importante ganhar não só a casa, mas a propriedade da casa, né? E aí, beleza. Agora eles moram no reino de Emon e são os protetores oficiais de Emon. Viva ele! Você acha que depois de matar o dragão, eles ficaram que level, Nerdmaster? Hein? Depois de matar o dragão, eles foram pra que level? Ah, cara, com zero level, depois de matar o dragão, vai pra 5 fácil. A trupe toda. Não, 5, no mínimo. No mínimo. Ainda mais quem participou mais da brincadeira, que foi a Killife, essa ali deve ter pirado até pro level 6, se deixar mole. Bom, aí, papo vai, papo vem, chegamos no terceiro episódio, que é o Banquete dos Reinos, também lançado em 27 de janeiro de 22. E a sinopse é a seguinte: Vox Machina é convidado ao palácio para um jantar formal, onde Percy encontra figuras assassinas de seu passado, o misterioso Lord Silas e Lady Delilah Briarwood de Whitestone. Quando tentam descobrir mais informações sobre os Briarwoods, uma batalha começa. Em seguida, o grupo descobre que o passado secreto de Percy deixou uma escuridão cada vez maior dentro dele. Praticamente eles já contaram tudo, não precisa nem falar mais nada, porque a sinopse já matou. Foda-se, né? Então tá, os Briarwood são literalmente um vampiro e uma bruxa, tá? Pior, um vampiro e uma necromante. Isso é importante salientar. E eles são os atuais Lord e Lady do castelo de Whitestone. Só que o problema é que o castelo de Whitestone antes era comandado pela família de Rolo. Oh. Então está lá seu Percival na mesa de jantar do Uriel, de frente para os assassinos dos pais dele. Que sensação gostosa que deve ter sido essa hora, né? Coisa aquele momento que o mestre usa muito bem o seu BG contra você. Né? Né? Muito bem. Aí papo vai, papo vem. Eles acabam indo atrás dos Briarwoods, porque os Briarwoods tinham ido lá para passar a temporada no castelo do Uriel. Aí o Silas, que é o vampirão, ele deu-lhe um olhar hipnótico na porra do soberano, botou o soberano sob as ordens dele, né? E aí eles têm que descobrir o que está acontecendo. Só que nesse meio tempo, a porra do Percy invoca o espírito da vingança, né? Do Ortax. E ele tenta ir atrás dos Briarwood, assim, na cara, na coragem, no foda-se, né? No poder do foda-se. Aí, papo vai, papo vem, eles acabam expulsando os Briarwood do castelo. causando uma tremenda confusão no jantar. E porque o Uriel, o soberano, ainda estava hipnotizado pela parada lá do Briarwood, ele pegou o Vox Machina, tá todo mundo fudido na minha mão, vou mandar matar todo mundo. E aí terminou assim o segundo episódio, que aí passamos para o episódio 4, que é Sombras no Portão. Esse já faz parte da segunda leva de episódios, que é o 4, 5 e o 6, que foram lançados no dia 3 de fevereiro de 2022. Sinopse do episódio 4. Depois de arrumar... De arrumar, não. O que é de arrumar? Caralho, eu tô ficando cego. Depois de arruinar o jantar diplomático do soberano Uriel, o grupo é confinado na sua fortaleza sob prisão domiciliar. Enquanto eles tentam combater o tédio, Keyleth convence Percy a contar sobre a sua história sombria. E pai que teme que ele tenha perdido a conexão com a sua divindade. Assim, que durante o Pega pra Capar com os Briarwood no episódio anterior, a Delala jogou um Berebecanta Cabanda no amuleto da Pike, que é o amuleto com a qual ela fala com a divindade dela, Everlight. Aí é, quebra a... quebra o amuleto dela. É, quebrou o amuleto dela. Aí, enquanto isso, uma nova ameaça iminente está a caminho para desafiar Vox Machina. Então, o que é que acontece? O pessoal de Vox Machina está preso em casa, né? Prisão domiciliar. E aí, os Briarwood já estão de volta lá no castelo deles e a Delilah faz lá um Berebecanta Cabanda, né? Uma magia lá do Parangarico Timiriruaru. Olha o trava-língua! Para colocar zumbis, fantasmas, para atacar a galera do Vox Machina. Então, a galera teve que enfrentar a porrada, né? E só com o auxílio da Killiff, que soltou lá uma luz do dia artificial ali dentro do salão, é que eles puderam matar os bichão, né? Que era tudo bicho do tipo intangível. Então eles só conseguiram morrer depois de tomar um pouquinho de raios solares. Eram umas sombras, né? Tipo uns fantasmas. A ideia era ser mais ou menos fantasma. Zumbi, fantasma, espírito do mal das trevas, né? Aí, papo vai, papo vem, eles derrotam os bichos. O capitão da guarda, que era o cara que tava prendendo eles em casa, falou, tá, sabe o que mais? Pega tuas coisas e se manda. Vai atrás dos Briarwood, porque já vi que deu merda. Então, eu explico. Vão lá cuidar da vida de vocês, vão arrumar o que fazer, porque não quero nem papo, já vai ser uma merda eu passar essa papelada do que aconteceu aqui, então foda-se, vá-te embora então. Aí papo vai, papo vem, chegamos ao episódio 5. No episódio 5, o título é Jornada ao Destino. Théo, minha fofinha, por favor, pode nos ler a sinopse? Vox Machina viaja para o Whitestone para confrontar os Briarwoods e ajudar Percy a recuperar a casa de sua família. Durante a viagem, Scanlan estuda o misterioso livro de feitiços de Delilah Briarwood para descobrir pistas. Mas a primeira viagem do grupo é interrompida quando os Briarwoods enviam terríveis monstros para recuperar seu livro perdido. Lindos monstros, deixo aqui lindos o adendo. Monstros, né? Maravilhosos. Cachorro zumbi do inferno, tá? Aí, como tá falando aqui, né, eles arrumaram a carroça para ir, mas antes de arrumar a carroça para ir, vamos falar um pouquinho de uma coisa que a gente não falou nos episódios do dragão, que é como o Vex, né, o Vexildan, arruma os equipamentos da galera, porque ele vai na loja de conveniência de Gilmore. Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo. Eu não sei porque eu vi o Gilmore, eu vi a tua cara, Jota. Cara, porque ele parece comigo, tirando o cabelo, velho. Mas o caba, sabe assim, o barbudo, a gordinho. A aparência e principalmente as atitudes. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso. O que foi visto nunca mais poderá ser desvisto. Né? Muito bem. Meio Tom também ele é, né? Então tá. É, falando no Tom, ele morreu, tá, gente? Ele caiu. É, ele... Quem tá vendo na gravação tá vendo que ele não está, mas quem tá no podcast... Cadê aquele menino que falava tanto? Ele morreu! Ele tirou crítico ele do dado. Tá resolvendo aqui a internet dele. Tá. Aí, então tá. Papo vai, papo agora, bem. O episódio só vê é o caminho, né? A viagem de carroça. Não dá pra entender que o vendedor lá dos equipamentos tem um fé com o Vex? Não, meu filho. Não dá pra entender que ele tem um fé com o Vex. Ele dá pra entender que ele já deu pro Vex. E muito. Mais de uma vez. Tá? Um maravilhoso. Maravilhoso! Então pronto. Então não vem com essa de fé. Mas não é a fiadagem de Afer. Vou chamar de Afer. Ele deu pro Vex. Então pronto. É assim que o Vex consegue desconto na loja do Gil. Meu Deus! Ah, cara, você não percebeu isso? Ai, ele chega todo faceirozinho, faz um xablau aqui, um xablau ali, pra ganhar o desconto. Um xablau aqui, um xablau ali, um xablau no quarto. Ui! Pode ser, inclusive, vários xablaus. Nossa! Bom, se lasque. Mas vamos lá. Aí eles perdem o livro da Delilah nessa brincadeira, porque era ficar com o livro ou perder o Skaylan. Então eu acho que valeu a pena perder o livro. Então foda-se o livro, né? Aí chegamos então agora ao episódio 6. Centelha da Rebelião, também lançado no dia 3 de fevereiro. Por favor, Madame Donatel, a sinopse. O grupo se torna amigo da líder espiritual de Whitestone, Yennen, que conta a ele sobre uma rebelião se formando. A equipe percebe que para derrotar os Briarwoods, vão precisar da ajuda do líder rebelde Archibald Desnay. Mas primeiro, eles devem armar uma fuga da prisão para resgatá-lo e confrontar o carcereiro sádico dos Briarwoods, Carrion Stonefell. Porque nós estamos em Game of Thrones e todos os nomes são assim e é disso pra baixo. Não, nós estamos em Game of Thrones porque vai começar a matança de personagem, tá? Direto, a partir de agora. Vai cair, vai morrer personagem que nunca tinha morrido antes, tá? Aí o que que acontece? É, basicamente, a galera chegou em Whitestone, a cidade que, segundo descrição do Percy, era uma cidade maravilhosa, com uma árvore frondosa, maravilhosa, chamada Árvore do Sol, que dava energia, alegria e felicidade para todo mundo. Eles chegaram lá e tava uma merda, entendeu? Tudo cinza, tudo fodido, tudo nublado, a árvore toda ressecada e o caralho é quatro, e guarda zumbi e zumbi gigante pra tudo quanto é lado. Nossa, velho. Né? Aí eles encontram a tal da líder espiritual da aldeia, né, Yennen. Depois eles encontram o Covil da Rebelião, tal e coisa, e a gente é apresentado ao Archie, né, o Archibald Desnay, um amigo de infância da época do Percy, e que é atualmente o líder da Resistência, só que ele tinha sido preso numa cena no início do capítulo. E aí agora o plano é ir lá da prisão salvar o Archibald, que senão não vai ter esse, brincadeira, não tem como... Esse é aquele tipo de personagem que o mestre cria pra denotar o quanto ele é filho da puta com o player, tá entendendo? Né? Só que aí começa nesse episódio, começou antes, né? Porque no episódio dos Briarwoods já tinha a fumaça do espírito da vingança aparecido, né? Mas nesse episódio é que começa pra valer o famoso dedo no cu e gritaria no quesito desse espírito da vingança, porque na arma pimenteira, né, na pepper box do Percy, tem nomes gravados a ferro e fogo, que são os nomes das pessoas que ele tem que matar. Ayla Stark, um beijo pra você, tá? E aí, pessoal, beleza? Intervenção do editor. Não é Ayla Stark, e sim Arya Stark. Valar Morghulis a todos. Alô, continua no episódio. A gente tem que tirar a referência de onde os caras tiraram a referência, né? Aí, cada pessoa que ele mata da lista, o nome apaga da arma. E o primeiro nome que apareceu na lista foi justamente do seu Kemon Stonefell, né? O carcereiro e torturador mestre dos Briarwoods, que foi uma das pessoas que participou da matança da chacina da família de Rolo. Então, assim que o Archibald estava livre na brincadeira, ele... Ah, agora tá beleza? Tá tudo tranquilo? O Archibald tá numa boa? Então, ô, Stonefell, vem cá, neném, que eu quero falar contigo, bebê! E aí, cara, mas foi um espetáculo de explosão e tiro na fuça. E, meu Deus, pra quê? É nesse episódio que tem aqui a Elfa lá, a da luz lá, esqueci o nome dela. A Killip. Ah. Que tentando explicar o plano com um mapazinho animado de rascunho. Ah, sim. Com animação foda pra caralho de rascunho. Sim, sim. Mas o melhor de tudo é o do Grog, né? Chega, mata todo mundo e sai. Mas e os Archibald? Ah, eu mato ele também, não tem problema não. Mais prático. Né? Mais prático e só dois disso. Aí, todo mundo fica preocupado com o caralho dessa porra da fumacinha do capeta lá do Percival, né? A Pike, inclusive, faz uma luminária ali para tentar descobrir o que está acontecendo com ele, vê um fogaréu de fumaça e fogo do inferno na alma dele. Ela fala, opa, deu merda, vai dar merda, vai dar merda, já deu merda, já deu merda, já, né? Aí, final desse episódio, chegamos ao sétimo e a terceira remessa, né, o 7, 8, 9, foram lançados no dia 10 de fevereiro de 2002. E no episódio 7, o título é Scambo. Ô, Fidkenga, solta o 7. Enquanto o grupo descobre mais sobre um pacto de vingança feito por Percy anos atrás, Killith tenta se conectar com a Árvore Sol. Ela sente sua dor e uma força negra das profundezas na cidade de Whitestone. Scanlan se voluntaria para se infiltrar na mansão do Duque, o Vedmire, como uma distração... Que é o tal do general que você falou, que ele enfrentou. Isso. E como uma distração, e invade a casa do Duque Vedmire sozinho, enquanto a equipe tenta resgatar a irmã de Percy, Cassandra. Assim que o Archibald, no episódio anterior, avisou o Percy que a Cassandra tá viva e tá sendo cuidada pelos Briarwoods, né? E nessa hora já começa... me deu aquele cheirinho de personagem que vai virar começa casaca. Começa com ele, com o flashback deles criança, né? Numa aula de magia, sei lá, de química mágica, sei lá. Sim, com o professor Anders, que é outro dos... tá na lista do Percival. Aí, legal, eles têm que entrar justamente na casa do Anders para poder descobrir o que está acontecendo na merda e também descobrir onde é que está a Cassandra, que por acaso estava também na casa do Anders. Como é que se diz? Furo de roteiro, né? Mas foda-se. Aí, beleza. Ah, vamos, precisamos de uma distração. Aí o Skellam, pô... Todo mundo aqui me acha irritante pra caralho, então me deixa ser irritante. Eu vou lá na casa do outro filho da puta e vou tacar fogo nela. Então tá, vai lá, mete bronca. Tu consegue? Vai nessa. Aí ele foi, aí a gente vê o cara invadindo a casa, beleza, até que ele invadiu direitinho, e começa a porrada que ele, pra invadir a casa, ele pula uma janela e é justamente a janela do banheiro onde o cara tá cagando, literalmente. Nossa senhora, que nojo! Né? Que esquisito. E, nossa, velho. E não podia ser com uma piada melhor do que "Ih, deu merda". Não tinha outra piada. Ai, nossa, eu me lembrei, ele se levanta e ainda cai. Cai a merda. Nossa, eu achei horrível. Né? Então, eu ainda acho que ele não se limpou. Pode interromper à vontade, viu? Eu ainda acho que ele não se limpou. Pois é, eu ia perguntar pra vocês, o que, que vocês acham da diferença dos primeiros episódios pra esse em específico, que a coisa já ficou muito mais sombria até aqui? Ah, ficou mais sombria, sim, mas eu acho que foi um crescendo, né? Não foi do nada que saiu essa coisa sombria. A ideia, a história por trás da sombra do Percy, o Caramba 4, foi um troço que foi sendo construído. Eu achei que ficou muito bom. Eu, talvez por causa do meu TDAH, eu também achei que teve um pulo, né? Tudo bem que o pulo acontece quando ele sai do lugar comum para uma batalha. Não tem um degradê, né? Sempre você tá bem agora, daqui a 5 segundos você tá em perigo de morte. Sim. Bom, aí, no final das contas, o Scalan usou poções que ele tinha arrumado em outra situação. Ele tomou das poções, ora dava teleporte, ora transformava ele numa pulga, né, num trocinho miúdo, mais miúdo ainda do que o gnomo que ele já era. E no final é que ele tirou 20 na porra do dado. Tirou 20. E pegou uma poção de cuspe de fogo. Então ele começou a cuspir fogo e lambeu a porra da casa do cara, do cabra lá, do Duque Vedmiri. Nossa, pra não, mas... puta que pariu, queimou a casa não. De cima a baixo. Antes disso, você lembra que ele é capturado e o Vedmiri, a primeira coisa que faz é dar um soco nos ovos do pobre do... Sim, lógico. Cara, que é humilhar o milho direito, né? Doeu em mim aquilo. Né? Mas aí, finalmente termina a brincadeira, o Scalan saiu dessa putaria todo lanhado, mas pelo menos ganhou, brincou, legal, a galera conseguiu a distração que eles precisavam, e aí chegamos... Tirou outro 20 e soltou um raio do umbigo. Não foi do umbigo não, bebê. Então, eu tô tentando amenizar. Não foi do umbigo não, bebê. Foi da varinha mágica. Meu Deus! Ah, se tu achou que foi do umbigo, tu errou feio, errou rude. Ah. Mas ele tinha aquele... Não sabe se ele tinha esse poder, não. Ele é bardo, bebê. Basta cantar. Já sabe como é que bardo pode ser roubado pra caralho? É, tem uma barda aqui no... Né? Então tá, bora. Aí chegamos no episódio 8, Uma Língua Afiada. Madame Donatel, sinopse, faz favor. Vox Machina luta contra o temível professor Anders e suas habilidades mágicas únicas, enquanto Delilah Brielle Wood, já tô cansada do nome dessa mulher, usa mágica para invocar um exército demoníaco contra nossos heróis. Enquanto isso, Pike, a foda, procura uma maneira de se reconectar com a sua divindade, mesmo correndo risco de vida. Então, beleza. No capítulo anterior, a Pike desistiu da trupe. Não é que desistiu da trupe, é que ela falou, gente, o amuleto tá fudido. Eu não tenho... A Everlight não fala mais comigo. Eu preciso arrumar um jeito de me ligar de novo na Everlight. Então, eu vou ali num templinho que tem ali na esquina e já volto depois, tá? Beleza? Tá, tchau, benção, foi. Aí, agora ela tá... no seu caminho para a redenção. Enquanto isso, a galera invade a casa do Anders, descobre que a Cassandra tá lá, né? Porque sim. Aí eles começam a enfrentar o Anders, só que o Anders tem uma linguinha demoníaca, uma língua de prata, né? Uma língua afiada, como diz no nome do episódio. E ele tem o poder de o que ele fala acontece. É tipo Preacher, saca? Boca de Deus? Então, aí o que ele fala acontece. Se ele fala para as estátuas viver, elas vivem. Se ele fala para o Grog atacar os amigos, ele ataca. E por aí foi nessa putaria. Aí Cara, essa tirada de dados do Percival no final do episódio, o cara é daquele que tirou 25, né? Ele não tirou 20, ele tirou 25 nessa. Porque o filho de uma puta atirou uma bala 3 vezes ricocheteada que arrancou a língua e parte do maxilar do Anders no tiro, tá? Então foi. Aí o Anders, obviamente, era parte da listinha, então, novamente, o espírito da vingança se achegou, né? E o Anders tomou também seus tirambaços no meio das histórias, porque a vingança nunca é plena, mata a unha e envenena. Ele tá cada vez ficando mais envenenado, inclusive nessa parte da alma, né? E aí, o que vocês acharam deste episódio, Jota? O episódio, tipo assim, os personagens estão escalando em profundidade mais do que eu esperava, porque até aí tá indo, é aventura, é ação, mas aí começa a fuçar a rapa do tacho, né, do lore do personagem. Eu achei interessante. Eu não esperava, não, essa profundidade, principalmente no PC. E tu, Théo, o que que achou? Não tem que arrumar. Ah, é aquelas. Evolução. Chegar nesse ponto aqui já foi muito, porque eu esperava que eles morressem lá pelo terceiro episódio. Não, eu também. Lógico, protagonistas, ninguém morreria, mas eu acho que no nível que tava a trama, não era pra eles terem chegado aqui. Não era. Definitivamente não era. E é incrível. Boas rolagens de dados. Sim, é muito incrível. E como já foi dito, a gente vê os pontos em que o mestre pediu determinados testes. E a gente até imagina quanto que eles tiraram. Né? E chegar aqui foi muito vitória. Ganhamos, galera. Sim, sim. Mas aí, papo vai, papo vem. Chegamos agora ao episódio 9, Maré dos Ossos, né? Também na leva de 10 de fevereiro. Na sinopse diz o seguinte: o passado maléfico dos Briarwoods se conecta com o presente quando Delilah revela mais sobre seu pacto com o nome sussurrado. Nas ruas sangrentas de Whitestone, Vox Machina trava uma terrível batalha contra uma horda de mortos-vivos dos Briarwoods. Mas quando tudo parece perdido, a equipe recebe a ajuda de um aliado inesperado. Basicamente, Delilah fez um parangarico timirimo raro, né? Um bebê canta cabanda. Olha o trava-língua. E botou a negada do cemitério tudo pra andar. É a noite dos mortos-vivos. Oi! Porque tava faltando zumbi. Essa merda, né? Já não tinha monstro suficiente. Tava faltando uma boa e velha horda de zumbis comedores de cérebro. Oh. Eu não sei. Eu não sei até, mas, cara, eu já não gosto muito quando a trama apela para hordas, né? Principalmente hordas de zumbi, que é um recurso do mestre para escrever pouco, né? Os personagens. Então, descreve um zumbi ou dois, mete uma horda e acabou. Isso é só para dar um pouquinho de XP e para encurralar os players. Eu achei um pouco preguiçoso, pelo menos esse pedaço, essa parte dos zumbis, né? Uhum. Eu acho que funcionou. Eu tenho a mesma opinião quanto a horda, mas dentro do que a gente vem tendo até agora, já teve todo aquele desenvolvimento, tivemos outras batalhas épicas com menos, então eu acho que nessa deu pra, pelo menos pelo efeito visual, ficou bom, e o efeito narrativo cumpriu o que tinha que cumprir. Ficou Sim. ok ali naquele momento específico. Mas, Jota, tu há de convir comigo que se pelo menos para uma coisa os zumbis chegaram, né, ou serviram, foi para ter uma cena maravilhosa do Skellan, né? A melhor cena. Por favor, descreva a primeira visão de Skellan dos zumbis. O Skellen está, acabou, está todo lenhado, que acabou de lutar e está todo esculhambado. Está indo aos trancos e barrancos de volta para encontrar o pessoal. E encontra dois vultos no canto, no amasso, né? No, na sofreguidão. Pode falar, e já... pode falar da maneira certa. Eles estavam se comendo. Estavam se comendo sofregamente. E ele, vendo os vultos e ouvindo os barulhos, fala assim, ô, galera, eu sei que eu tô meio arrebentado, mas tem lugar pra mais um aí? E aí, quando os cabras viram, aí ficam querendo comer ele. No modo gastronômico. É que o problema é que ali, como você falou, não estavam se comendo no estilo bíblico, e sim no estilo gastronômico, né? Mas como é que o cara vê dois vultos num beco e a primeira coisa que ele faz é se oferecer para participar da festinha, cara? É porque é o Skellen. Tudo bem, eu já tive vontade de fazer isso, mas... Né? Né? Tá. Mas aí, quem é o tal aliado inesperado que ajudou e, por que não dizer, salvou Vox Machina dessa horda de zumbis? Hotel. Bicho, esqueci o nome do cara totalmente, porque eu só tô lembrando do discurso super motivacional do Percy. Foi a Pyke, amor. A Pyke virou super saiyajin. Ah, é, momentos em que... Discurso no jutsu do Percy, que foi o que se resumiu pra mim esse episódio. Né? Mas aí a Pyke agora virou full power. Agora sim, né? Telegrafou, né, Theo? A Pyke nas costas do nosso Drax, porque meio Clayton. A gente já tinha visto a Pyke se reconectando lá. E o pessoal tudinho subindo na árvore, tudinho fechado, a horda em volta, telegrafou o final, né? Ah, isso aí ficou meio clichê mesmo, ficou meio na óbvia, né? Ainda mais quando a Everlight falou, o que você prefere ser? Clériga boazinha, que faz porra nenhuma, ou a filha da puta matadora de zumbi que vai ajudar os amigos? Né? E pronto, foi o que aconteceu. Eu acredito, assim, ficou extremamente óbvio. E... Né? Chega e... nessa hora, você pode ser uma clérica babaca ou uma fodona batedora. Que difícil escolha. Oi. Tá todo mundo aí? Oi, tudo bom? Vocês não morreram não, né? Tá. Não, tá todo mundo aqui ainda, acredito. Acho. Continua. Aí, Madame Dona Pyke chegou lá, brilhando, né? A menina vagalume, né? Saiyajin nível hard. Só que, na verdade, era só projeção astral dela, que o corpo dela ainda estava lá no tempo, tá? Então, brilhando ela mais do que anel de noivado de gente rica. Brilhando mais do que anel de noivado de gente rica. É, ela deu uma de Luke Skywalker, né? Que ela só mandou a projeção. É aí que o mestre vira filha da puta e corta o colega do Percy no meio, né? Né? Mas aí, beleza, passamos agora para o episódio 10, Perfídia Profunda, lançado na última remessa, né, que é o 10, o 11 e o 12, no dia 17 de fevereiro de 2022, e para datar esse episódio a gente está gravando no dia 26 de fevereiro, então é bem recente essa merda. Vai lá, Jota, sinopse do 10. Percy confronta sua velha inimiga, doutora Anna Ripley, e uma frágil parceria é estabelecida. Apesar de Percy dizer que ela não é confiável, o grupo traz Ripley com eles. Ela os conduz pelas armadilhas sob o castelo, mas a equipe é traída por um dos seus. Caramba, contou o episódio todo! Né? Pelo menos ele fez o favor de não dizer quem foi que traiu, né? Apesar que tava óbvio. Faltou ali, entre parênteses, colocar. E é, né? Fulano, né? Fulano A, entre parênteses. Fulano. Aí o que que acontece? Como eu falei, desde que foi falado que a Cassandra de Rolo estava de rolo com os Briarwoods, né? Que os Briarwoods é que estavam cuidando dela. Eu falei, cara, vai foder. Ela... É pau mandado da porra dos Briarwoods, cara. Não, tava muito óbvio isso. Isso aí é um daqueles clichês que eu falei. Tô sentindo aquele cheirinho de merda. Aquele né? balde lindo, cromado de merda. De merda, né? Aí, beleza, o que que acontece? Como falado aí, encontraram a tal da Anna Ripley na prisão dos Byrwoods, porque eles estavam dentro já do castelo lá dos Whitestones, e a tal da Anna Byrwood era uma das capangas dos Byrwoods. Ela, inclusive, estava na lista do Percy, né? Aí o Percy ia matar, só que não, não mate, meu irmão, ela pode ser útil, essa Cassandra falando, né? Oh, Cassandra, por mais que eu goste de você e desse seu laque, essa filha da puta vai morrer. E sim, eu fiz uma referência a Sair de Baixo. Como é que funciona, essa mecânica da possessão, né? Quando você, a cada 5 segundos, você tem, você pende pro lado de querer matar todo mundo. A cada 5 segundos, e os colegas trazem de volta, você tem que rolar de novo outro dado. Há quanto tempo, assim? De quanto em quanto tempo você tem que estar rolando? O que acontece? Dado? No caso dessa possessão do Percy, ela tá ligada à criação da pimenteira, da arma dele, tá? Entendi. E a arma foi criada justamente no pacto com o tal do Ortax. E aí o que que acontece? A cada morte não matada, morte normal, morte de qualquer um, de zero level, as almas ficam pro Ortax comer. Só que na hora que entra uma das pessoas da lista, aí o Ortax assume o comando e o bicho pega. Legal? A porrada estanca na casa de Noca, vamos assim dizer. Tá? Então tá. Fala, filho. Pode falar, Theo. Nem me manifestei, mas vamos abrir aqui espaço só para a Scanlanfa flertando com a Cassandra. Uia! É sobre isso. Né? Mas o Scanlanfa, com quem que ele não flerta, ele né? flertou com o zumbi, Theo. Né? Então, flertou aí, não, chamou pro pau. Isso aí, nada é a mesma coisa, né? Mas flertar e chamar pro pau, dependendo da situação, é a mesma coisa. Também! Né? Então... Aí, beleza. Então, chegamos ao veredito que a tal da traidora, da pessoa que traiu o grupo, foi ninguém mais, ninguém menos que Cassandra! Como se ninguém tivesse percebido. Só o Percy que é um otário. Eu não tinha percebido, desculpa. Moisés! Não consegue, né? Que você é um outro otário. Não, eu tenho TDAH, eu não presto atenção em muita coisa. Também, isso ajuda um bocado a você não perceber as coisas, né? Então a Cassandra tenta matar eles com uma armadilha de ácido, eles acabam se livrando da armadilha de ácido, graças ao Grog, que se coisa jogou maravilhosa. De ácido e que saiu derretendo, né? Para delírio do seu Jota, que nessa hora ficou maravilhado pela fodelança do seu Grog, né? Não é só claro... por isso, porque ficou extremamente claro a dinâmica entre o mestre com uma armadilha extremamente bem elaborada, né? Com um puzzle para ser resolvido ali dentro da armadilha, porque não, nada ficou óbvio que é, o que era para fazer. E da interferência dos players no que fazer, cara. Cara, foi muito legal. É, tipo assim, se o espectador não prestou até agora atenção de que era uma mesa de RPG, essa cena fala assim, olha, isso aqui é que é uma mesa de RPG, é assim que acontece, certo? Deixou muito claro, muito bom. Eu achei. Sim, perfeito. Concorda, Theo? Não, mas aí passamos agora para o capítulo 11, penúltimo capítulo, Sussurros no Zigurate. Mete bronca, Donatel. Sinopse, faz favor. Bora lá. Vox Machina lança seu ataque final contra os Briar Woods, o nome desgraçado, no topo do Ziggurat. Lutando contra a feitiçaria de Delilah e a força vampírica de Silas, um Vex preocupado e um Percy perturbado, assim como todos nós que estávamos assistindo, tentam salvar seus irmãos. Mas todo o esforço da equipe pode não ser suficiente, com Delilah se aproximando da conclusão de seu ritual secreto. Aí o que que acontece? Surge o tal do Ziggurat. Foi, inclusive, uma palavra bastante falada, porque ela estava no livro, né, do Arcanum, do Grimorium Arcanorum da Dona Delilah, que o Oshkalan estava tentando decifrar, e ele decifrou Ziggurat como Ziguseta, né? Parabéns para ele, né? Da cabeça de quem é, né? Fazer o quê? Aí a Anna Ripley, né, a doutora lá, falou que foi ela que desenvolveu o Ziggurat, e que a porra do Ziggurat era um templo barra altar de sacrifício para o ritual que a Delilah estava querendo fazer, que era chamar o tal do nome sussurrado, que é, segundo a Pike, um deus dos mortos-vivos. Olha só. E foi o cara que transformou o Silas em vampiro e fez o pacto com a Delilah virando necromante. Então tá tudo interligado. Essa, tá a ideia deles... E eu também acredito que esse início, essa parte aí do... Quando eles chegam diante do templo, que eles fazem o plano, a conversa também... antes de fazer o ataque, e depois o ataque, a subida, aquela luta inteira, toda essa parte aí, daria facinho, caberia numa mesa de qualquer jogo de RPG medieval, cara, porque dá pra você perceber os golpes e as rolagens, cara, tudo tá bonitinho ali. Sim, com certeza. Mas aí, papo vai, papo vem, tá comendo agora, se não estava comendo antes, agora que está comendo a porrada na casa de Noca, né? Todo mundo correndo com todo mundo, incluindo aí o Percy cada vez mais endemoniado, porque agora eles estão enfrentando justamente os Briar Woods, então agora que é a porrada estanca. É a hora que o mestre mostra seu sadismo. Né? O Silas, obviamente, é overpower pra caralho. Tudo bem que normalmente vampiro é overpower em mesa de RPG, mas que pariu! Eu nunca enfrentei vampiro, não, na verdade, né? Eu não sei até, mas... Quando é aquele vampirão mesmo, estilo Vlad Tepes, estilo Dracul, que o cara, na forma humana... Os caras costumam ser uns filha da puta, é extremamente F maiúsculo, entendeu? O cara é foda como personagem, foda também como combatente. Sim. Aí a Delilah também não deixa por menos, é uma disparada de raio da morte no melhor estilo Palpatine, né? Porra, era um disparo de raio do quanto é lado. E mesmo tendo o Pike anabolizado a Sayajin na conversa, e mesmo tendo todo mundo já pelo menos num level 10, acho que a galera ali já tava no level 10 fácil. A porrada não foi tão fácil, não. Não estancou tão bonito, não. Conseguiram matar o Silas, né? O Silas. Foi nesse ou foi no último que mataram o Silas? Foi nesse que mataram o Silas já. É, foi nesse que mataram o Silas. Que aí foi a Killith, que até agora era a que estava menos fedendo na conversa, né? A que estava fazendo merda nenhuma, né? Quando fazia muito pouco. Que ela soltou um Kamehameha de sol no porra do Silas. Maluco! Eu aí vi, tá? Você... Referência pro Goku, tá? Aí você percebe toda a construção dessa personagem, né? O que é que ela passou para chegar até aí, para o player, no final das contas, ter a ideia de utilizar esse poder para resolver o problema. Sim, porque ela não era da agora que ela tinha mostrado essa história da luz do dia. Ela mostrou antes com os zumbis lá, os fantasmas do capeta, lá atrás, né? E ela, obviamente, para conseguir força total para essa magia, ela pediu ajuda para a Árvore Sol. Então, a Árvore Sol, vamos dizer que meio que deu uma chupeta. Chupeta no sentido. Chupeta no sentido energia, tá? Não vamos pensar no besteira. Não é no sentido. Não é no sentido escalando a conversa, tá? No sentido automobilístico. Isso, é no sentido automobilístico, tá? E aí, como eu falei, ela soltou-lhe um Kamehameha aumentado 20 vezes no filho da puta do Silas, que evaporou. Vampiro, sol, evaporou. Legal. Ela também deu umas queimaduras de terceiro grau no Grog, mas isso depois a Pai que consertou. A gente é bárbaro, isso aí é pouca coisa. A gente é muita gente, né? Mas tudo bem. Ele e eu. Tá bom, muito bem, obrigado. Aí a porra da Delilah fica puta, porque eu perdi meu marido! Ninguém mais me come! Né? Então, agora entrou no zigurate e começou a fazer o sacrifício com ela mesma. E foda-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Só que deu merda. Meu marido está morto. Será que tem o necessário para esmagar meu feitiço secreto? É, né? Tem o necessário para esmagar minha rata. Eu voei aí, Théo. O que, que ela estava fazendo ali? Porque eu não entendi nada, assim. Ela queria evocar o nome sussurrado para completar o pacto e ela poder ter o Silas de volta como ser humano. A ideia é que o Silas voltasse a ser humano. E ele queria isso? Aí que tá, não sei! Caramba! Eu tô sabendo disso agora, porque para mim passou voando pela minha cabeça, não vi isso. Não, mas tudo bem. Aí, mas só que deu merda, porque o feitiço foi feito antes da hora, não tava na época ainda, não estava no solstício para fazer a porra do feitiço dar certo. E aí o feitiço dá merda, o tal do nome sussurrado evapora e no lugar dele fica uma porra de uma esfera de poder negativo, que até agora não se sabe do que se trata. Deixa ela lá. Vai virar... É gancho para a próxima temporada, tá? O que, que aquela porra daquela bola de poder negativo vai fazer, tá? E o que ficou de gancho para a próxima temporada não tá no gibi, viu? Não, é um açougue inteiro de ganchos, né? Mas aí, beleza. Então, conseguiram derrotar Delilah. O Percy pegou de novo no demônio, ele ia não só matar a Delilah, mas esquartejar a Delilah na bala, né? Mas aí, não faça isso, Percy. E aí entra o episódio 12, Season Finale, Escuridão Interior. E a sinopse diz o seguinte: Vox Machina parou o ritual maligno dos Briarwoods. É a última vez que a gente fala Briarwood, tá, Théo? Não se preocupa, não. Mas a um custo muito alto. Enquanto a equipe foge do zigurate para salvar um dos seus, Percy quer se vingar de sua prisioneira, Delilah, cujo sobrenome eu não vou falar. Quando Vex implora Percy para abandonar seu ódio e vingança, Percy deve enfrentar sua escuridão interior. Ou seja, tava tudo bem, a galera tinha acabado com a putaria lá dos Briarwood, aí a Delilah tava lá à disposição para eles fazerem o que quiser com ela, tal e coisa. Ui! Mas aí o Ortax, né, o espírito da vingança dentro do Percy, começou a enfiar o dedo, os três, eu diria até o punho inteiro no cu do Percy, né? Porque se tinha uma situação de dedo no cu e gritaria, foi agora essa do Percy agora, sendo completamente endemoniado. Eu percebi uma roubadinha do mestre aí, que depois das batalhas aí, você lembra que o Grog encontrou uma espada? A espada de sangue do Silas, sim. E ele ficou encantado pela espada, a espada brilhou. Ainda não se está sabendo disso, né? Ainda não é nesta vara que a gente vai saber disso, mas pode ter certeza que vai dar merda essa espada de sangue do Silas. Não vai? Não vai? Então tá. Mas aí, papo vai, papo vem, conseguem fazer com que o Percy recobre a consciência. Para isso, ele só fez uma coisa assim simpática, linda, maravilhosa, foi dar um tiro na própria mão, né? Coisa simples, a melhor maneira de se exorcizar um demônio da vingança no seu corpo é dar um tiro na própria mão. Um buraco de 10 centímetros na palma da mão, cara. Que aquela pimenteira é foda, tá, maluco? Ela tava lá full power pimenteira, tá? Então, Nerdmaster, eu não contei a você. Você lembra que eu comprei uma pistola de pressão? Pois é, eu dei um tiro de chumbinho na palma da mão. Eu tô com chumbinho dentro da mão, cara. Fucking shit! Ai, mamãe. Eu senti a dor dele, sim. Parabéns. Deus do céu, por que tem pessoas assim? Porque eu sou burro, é por isso, caramba. Mamãe. Ó, pra você, presta atenção agora aqui, por favor, Jota. Isso aqui é só pra você. Presta bastante atenção, tá? Pois é. Palmas lentas pra você, tá? Você mereceu. Você mereceu, tá? Então tá. Então acaba o pessoal do Vox Machina conseguiu exorcizar o demônio, tal coisa. O Percy, vamos dizer que meio que perdoou a Delilah, mas a Cassandra não. A Cassandra enfiou-lhe a espada na goela da Delilah e toma, acho que ela até deu uma giradinha assim para dar uma abertura maior assim, na goela, tal e coisa, e cortou. Ela falou: que bom que você conseguiu perdoar a Delilah, irmão, mas para mim não deu, não. Ah, desculpa aí. Aí, papo vai, papo vem, salvaram o Whitestone e... Quem é o herdeiro da casa de Whitestone? Qual dos derrolos que vai ficar para governar o Whitestone? É a Cassandra, porque afinal de contas o Percival tem compromisso com o Vox Machina, né? Então a gente não vai perder um personagem bom pra caralho desses por causa da porra de um governinho de uma província fodida, né? Então foda-se, Cassandra ficou lá para governar. O Percy botou uma luvinha caprichada na mãozinha, quase que ele virou um ciborgue nessa brincadeira, né? Fez Percy uma nova Jaime brincadeira. Lannister. Percy Lannister, com certeza. Tinha uma joia. Lannister. Ele botou uma joia no buraco da mão. Botou, com certeza aquilo ali é um residuum. É pra aumentar o poder mágico da arma. Já que a arma não tem mais. Caramba. Não tem mais. O demônio para energizar, ele tem que tirar energia de algum lugar. Então, ele botou uma luvinha com uma pedrinha de resíduo ali para dar um boost na arma. Pum, explodiu meu cérebro, porque eu falei assim: caramba, ele botou um negócio ali, vai virar um mago, sei lá, o caralho, A4. É um resíduo, caralho. Né? E resíduo, para quem não sabe, que a gente não falou até agora, é um minério que tinha. E o Whitestone, que era tipo um catalisador mágico, entendeu? Literalmente. Foi usado, inclusive, no ritual da maluca lá, da Delilah. E é literalmente um Whitestone. Não, é verde. Verde é energia. Resíduo é verde. Não é Whitestone. Não é por isso que o Whitestone se chama Whitestone, não, animal. É porque o castelo. Cara, deixa é ser assim. Deixa é porque ser o castelo jeito. É branco, porra! Ah, não, sai daí. Tirou a graça. Porra. Tá. Cerramos por aqui essa conversa. Considerações finais. Madame Donatel, a senhora como única sobrevivente do PodPixel aqui na conversa, porque seu Tom faleceu e não voltou dos mortos, a Delilah não conseguiu trazer ele. Por favor, faça um jabá caprichado para o seu PodPixel e dê suas considerações finais para a lenda de Vox Machina. a gente começa das considerações finais, porque a gente prende no jabá mesmo. Tudo bem, mete pronta. De considerações finais. Vamos dar aqui uma opinião pessoal de alguém que, né, já foi falado, não curte tanto o estilo. Foi bom, abertura excelente, animação excelente, trilha sonora fantástica. E a trama me prendeu de tal maneira que, mesmo com aquele sentimento de ok, eu continuo não curtindo muito isso, eu tinha aquele desejo de continuar assistindo para saber o que ia dar. E o Evil Percy foi o brilho da temporada inteira. O cara é bem construído demais e não tem o que falar dele. Como a gente já falou, não funciona. Como a gente já falou no começo, quando a gente falou dos dubladores, lá fora, na hora que o Ortax se metia na conversa, era o mestre e o player falando ao mesmo tempo. Entendeu? Eles gravaram as mesmas falas para dar aquela sensação de duas pessoas falando ao mesmo tempo. Aqui no Brasil... foi o dublador, né? Lembrando de novo o nome do dublador, foi o Renan Alonso, que fez tanto o Percy na voz normal, quanto o Percy Vortax endemoniado do caralho. Sensacional, trabalho impecável. E eu acho que essa representação ela é muito necessária, porque... como eu falei, é uma celebração. A gente precisa se ver nas coisas. É um tipo de representatividade que para mim foi bem diferente. Foi uma experiência muito incrível. E agora a gente vai pro jabá. Por quê? Porque eu tenho que resgatar o nome do meu amigo Tom, que foi jogado na lama graças à internet dele. Beijo, Tom, te amo. Não. Somos lá do PodPixel Podcast. Um podcast que não fala nada com nada, mas ao mesmo tempo fala sobre tudo. E é muito importante. Por quê? Porque... é legal, porque a gente distrai a população, porque o brasileiro precisa de uma alegria na vida, e a alegria é o nosso nome do meio. Porra, se você quiser um pouquinho... se o brasileiro depender de alegria, depender do pessoal do PodPixel, puta que pariu, por isso que esse país tá essa merda. Nerdmaster, só pra você saber, eu fui lá no PodPixel pra falar sobre histórias de bêbado. Não, e... você... contando história de bêbado. Não é pra você ver que injúria, que calúnia. E calúnia, difamação, estou sendo cotado. Estou sendo cotado pra ir lá falar sobre fetiches. Pensa, fala de tudo lá. Tá que pariu. Falei, ó, só alegria, só coisa boa, só aquilo que representa o brasileiro. Você sabe que você tá representando o personagem errado no teu, na tua conversa aqui na chamada, né? Você devia ter vindo de Kellan. Não, não, não, não, não, não. Mas você também está sendo cotado. Está sendo cotado no PodPixel para falar sobre Tokusatsu, né? Se prepara. Eu sei, tô sabendo, tô sabendo. Em breve, num PodPixel perto de você. Agradeço se defender Lion Man. Por favor, defenderei, sim. Porque com a cabeça balançando. Ninjas, minha filha. Não tenha dúvida disso. Com cabeça balançando o tempo todo. Não te mete na conversa, não, Fid Kenga. Então, falando em tu, coisa mais linda, considerações finais sobre Vox Machina. O que tu achou, afinal de contas? Que eu sei porque foi tu que me chamou a atenção pra essa merda. Eu achei excelente. Assim, como a gente já tinha falado, eu tô muito feliz com essa enxurrada de material baseado em games, em quadrinhos, em série de TV, principalmente animações maravilhosas como essa, né? Então, eu não esperava, não foi, pelo menos eu não vi anúncio, não vi ninguém comentando antes, e foi uma surpresa encontrar isso, e foi uma grata surpresa ao da Play lá na Amazon Prime. Catim, paga nós. Catim, eles não pagam porra nenhuma. Catim, por favor, paga nós. Nem Catim, menos... nem Cachau. Né? Tá dando um cachorro pra gente. Mas assim, foi uma excelente surpresa, cara. E por conta disso, tudo que veio junto foi maravilhoso. Tipo, eu não esperava, eu não sabia que existia, não esperava esse negócio e foi uma coisa maravilhosa. Então, pra mim, foi 100/100. Muito bem. E na minha opinião, diferente de Madame Donatel, eu sou muito chegado no caralho dos RPGs de mesa medieval. Cala a boca, desgraça. Filha de uma puta. Não tem nem por que ele tá entrando na conversa, mas tudo bem. Quando ele falou, eu fiquei quietinho no meu canto. Podia ter falado um monte de merda sobre as coisas que ele falou. Não, eu fiquei nem quietinho na minha, deixa ele falar. Quando eu vou falar, o filho da puta se mete. Você, ouvinte, por favor, comenta aqui no post desse episódio no que é que o Nerdmaster tá chegado aí, viu? Aham. Uhum. É, te mandar tomar no cu, pode? Agora não, só depois que eu tomar meu uísque. Tá bom, depois daqui da gravação a gente conversa, então. Como eu falei, diferente de Madame Donatel, eu adoro RPG de mesa medieval. É um dos meus temas, não é o meu tema favorito. Meu tema favorito é Vampiro à Máscara. Mas eu gosto bastante de tema medieval em mesas de RPG. Então, quando eu assisti A Lenda de Vox Machina, cara, foi paixão a primeira gargalhada, né? Porque aqueles filhos da puta... É tudo um bando de maluco. Eu como... Tal como, né? Eu como não, porque senão vai dar merda. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. E tantas outras pessoas que eu já encontrei. Eu, tal como Madame Dona Cersara, sou muito chegado no personagem Dodói da história, né? O fato de eu gostar muito do Koala se explica muito, inclusive. Não. Aí... eu adorei, cara. Eu adorei todos os personagens. Gostei mais do Percival, porque ele, de novo, é o tipo de personagem que eu jogaria numa mesa de RPG. Então... É isso, cara. 10 de 20. Ou 20 de 10, pra falar certo, né? É, realmente foi muito bom. E eu te agradeço muito, tá, filho de puta, por ter apresentado esse desenho, tá? Estamos aí pra isso, pra encher o saco, pra mostrar coisa boa. Nem sempre. Mas então, ficamos por aqui então, queridos ouvintes, vida longa e próspera! You got a nerd mail. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trekker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fumene Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo no próximo programa. Até mais! Become mad.